abençoado através da minha família, meus amigos, meu dom. Enfim, muito obrigado, Senhor. Jamais vou esquecer daquela noite que o Senhor me visitou e falou verdadeiramente ao meu coração. Falou comigo de uma forma especial, de uma forma que somente um pai que ama verdadeiramente seu filho pode falar. Obrigado, Senhor. Foi numa noite de frio.